E eu recebo aqui no estúdio o Oziel de Souza e Silva, ele que é gerente executivo do SESC aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Oziel. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para a gente falar, né, de atividades bacanas aí que são promovidas, incentivadas pelo SESC aqui na cidade, como é o caso da corrida e caminhada de rua, que é parte de um circuito, né, de corridas. Foz do Iguaçu vai receber aí essa etapa agora, sem ser este domingo, o outro. Exatamente, estamos aí muito próximo da quarta etapa do circuito corrida de rua do SESC, com muita satisfação. E temos o orgulho, né, de estar aqui na Rádio RCI para convidar aí os nossos amigos ouvintes, pessoal de Foz do Iguaçu, de região, para prestigiar esse evento belíssimo aí. E são várias opções de percurso, né, pelo que eu vejo aqui. 17 de março é a data dessa corrida e caminhada. A corrida em si, ela vai ter dois trajetos, né? Um com 6 quilômetros e outro com o dobro disso? Exatamente. 6 quilômetros, hoje ela é repaginada, podemos assim dizer, um trajeto novo. É, no ano passado nós fazíamos esse trajeto sendo 5 e 10 quilômetros para o centro de Foz. Esse ano nós modificamos, então são 6 e 12 quilômetros saindo da unidade do SESC Foz do Iguaçu em direção a quem vai para Itaipu. Então, quem vai correr 6 quilômetros, ele vai passar o rio Almada e vai pegar o primeiro retorno e vai retornar à unidade do SESC. Quem vai fazer a prova de 12 quilômetros, ele vai até a entrada da Vila C e vai retornar para o SESC. E olha, é um trajeto bacana porque ele é integralmente, né, através aí da Avenida Tancredo Neves, enfim, um trajeto tranquilo, com, né, tem alguma subidinha no caminho, mas é bem suave também, né? Muito suave, muito suave. Fizemos um reconhecimento de percurso tem uns 15 dias atrás. Quero também deixar aqui um abraço todo especial. Equipe da Correfoz, Bora Correr, os grupos de corridas vieram em peso. Tivemos quase 130 pessoas fazendo esse percurso ali de reconhecimento. Então, a festa ela começou muito bonita. E eu tenho certeza que no domingo, dia 17, nós vamos fechar com chave de ouro, sim, esse evento. E com relação até a uma outra opção, né, além das corridas aí de 6 quilômetros e 12 quilômetros, a outra opção é a de caminhada, chamada Caminhada da Família. Exato. Essa já será bem tranquila, 3 quilômetros. Qual que é o trajeto? Então, esse é um trajeto muito tranquilo e fica aí o convite para a família, para o grupo de empresários, né? De repente ele quer reunir aí a sua empresa, né, os seus colaboradores. O trajeto, ele sai da unidade do SESC, também pega em sentido a Itaipu, contudo ele vai até a entrada da SASDELI. Chega na SASDELI, faz o retorno novamente e vem e termina na unidade ali do SESC. O bom e o detalhe da caminhada é que as pessoas que participarem da caminhada, todos vão receber medalha, eles vão ter o acesso ao reservado dos atletas, então ele vivencia um pouco disso que o atleta participa, né? O que ele experimenta no, durante a corrida, né? Durante esse trajeto todo. E quem sabe serve até como um incentivo aí para que a pessoa que pela primeira vez vai ali para caminhar, por curiosidade, na próxima já esteja correndo essa também. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção realmente, promover a qualidade de vida, promover esse start e sair, quem sabe, do sedentarismo aí. E nós temos aí os nossos profissionais à disposição para parte de orientação. Temos um projeto que nós desenvolvemos na unidade que é chamado Desafio 5 Quilômetros, que é pegar aquela pessoa que não corre e em 3 meses ela está apta para uma prova de 5 quilômetros. Portanto, né, o SESC investindo aí na questão da preparação física, né? Afinal, a gente sabe, né, que existe toda aquela questão do bem-estar do corpo, quanto ele influencia diretamente na vida da pessoa, né? Exato. E, inclusive, fica aqui um detalhe, que para participar da corrida, a caminhada não é necessário, mas para a corrida, tanto de 6 km e 12 km, o atleta ele precisa enviar para nós o atestado médico. Então, além dele fazer a inscrição, ele vai lá, imprime o boleto, faz o pagamento, ele precisa encaminhar o atestado médico. Sem o atestado médico, infelizmente, fica impossibilitado de correr, né? Ele vai receber daí o seu kit, ele vai receber o seu kit sem problema algum, contudo, na prova, daí nós orientamos para que não corra, né? Então é super importante o envio do atestado médico, dando condições para que ele possa fazer a prática do esporte. Dia 17 de março, aqui em Foz do Iguaçu, né, etapa iguaçuense do Circuito SESC de Corridas, com essas duas opções de corridas que a gente já citou, né, 6 km e 12 km, e também a caminhada da família, com 3 quilômetros de extensão. Até quando é possível fazer as inscrições aí, né? E também como é que vai funcionar essa parte, tanto para a corrida quanto para a caminhada? Ok. As inscrições elas vão até o dia 10 de março. Inclusive, fica aqui, já começa a corrida, então. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, corre lá no site do Sesc Paraná. Até porque hoje é dia 6, né? Exatamente. Corre lá, porque nós temos três modalidades agora de inscrição, que a pessoa ele pode optar kit bronze, kit prata e kit ouro. O que diferencia são exatamente as mochilas que essa pessoa ela vai ganhar. Então, no kit bronze, ele recebe a camiseta e uma sacolinha para poder levar aí os seus pertences. No kit prata, ele vai ganhar um porta-tênis. E no kit ouro, ele vai ganhar uma mochila. Então, do kit bronze já esgotaram as inscrições. Então, nós ainda temos no kit ouro 102 vagas e no kit prata 177. Então, pessoal, corre, não deixe para o último momento, porque nós estamos aí divulgando em todos os quatro cantos, podemos assim dizer, de Foz do Iguaçu e região. Então, vale muito a pena a pessoa correr lá e garantir a sua vaga. E a expectativa até de público, vocês esperam contar com quantas pessoas aí na somatória de todas as modalidades? Ao todo aí, em média, 1.400 pessoas. E a largada ela acontece bem cedinho, né? Para a corrida às 7h30 da manhã, para a caminhada às 8h30, enfim. Já para aproveitar aí essas primeiras horas de um domingo para motivar, né? Começar aí com boas energias também, né? Isso mesmo. Ali de frente da nossa unidade, a gente já tem... Normalmente a gente acaba recebendo o pessoal que eles começam a chegar por volta de 6h30 da manhã, 6h40, fazendo aquele esquenta, aquele agito na frente da unidade. E também agradecer aos nossos parceiros, né? IPRF, Polícia Militar, Exército, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Então são os nossos parceiros, os anjos da guarda, né? Podemos assim dizer, dos nossos atletas, nossos amigos aí que nos auxiliam para dar toda a segurança e conforto ao atleta. Eu até lhe perguntava aqui antes, fora do ar, né? Porque esse circuito, ele conta com 24 etapas no Paraná todo. Aqui na região nós teremos, ao longo do ano, outras provas também, né? Em todas as cidades que contam com unidades do SESC, haverá pelo menos uma disputa? Exatamente. Então, quando o atleta ele chegar no site do SESC Paraná e ele for na opção circuito, ele vai encontrar lá todas as etapas. Então, Foz do Iguaçu é a quarta etapa. Nesse final de semana vai ocorrer em Pato Branco. Então, fica aí também nosso convite, a galera de Pato Branco, né, que já está apta para correr a prova de lá, que venha correr a nossa prova aqui em Foz do Iguaçu. Mas vai ocorrer aqui na região do entorno, em todo o estado, né, nas unidades do SESC. Cascavel, Medianeira, Toledo, Marechal. Então, nós teremos prova aí em Londrina, teremos prova em Curitiba, Guarapuava. Então, em todas as unidades do SESC do Paraná, nós teremos aí essa prova linda, que vale a pena, porque a medalha desse ano, ela forma uma mandala. Então, a pessoa ela precisa olhar as regiões que ela vai correr. Então, para cada prova é uma cor de camiseta e ela vai poder formar uma mandala. Então, é bem interessante ó, essa modalidade e essa repaginada que nós fizemos no circuito de corrida de rua. E olha, o endereço aí para as inscrições, né? O sescpr.com.br/circuito, né? Ali você encontra os formulários, tudo certinho ali para fazer a inscrição. E também há o telefone, né, da unidade aqui de Foz do Iguaçu, a pessoa pode ligar ali para tirar eventuais dúvidas. Exatamente. Nossa equipe de atendimento terá o prazer de lhe dar aí toda a orientação referente às suas dúvidas no 3576-1300. Esse é o telefone da nossa unidade. E gostaria aqui até de já deixar os valores, né, da inscrição para o pessoal aí. Trabalhadores do comércio na categoria ouro e pessoas com 60 anos ou mais. O valor da inscrição na categoria ouro é R$ 40,00. Na categoria, né, prata é R$ 25,00 e bronze é R$ 20,00. Lembrando que o R$ 20,00 já esgotou. E público em geral, para aqueles que não são trabalhadores do comércio, é ouro R$ 60,00, prata R$ 40,00 e bronze R$ 30,00. Bronze já esgotado, né? Apenas já esgotado. Prata e ouro aí disponíveis, portanto, para essa atividade aqui em Foz do Iguaçu. Exato. E a caminhada também, né? Nós temos ainda 100 vagas na caminhada. De 500 vagas, restam 100 vagas aí. Nós fazemos esse limite aí, realmente, por toda a questão de segurança, né? De todo o apoio. É uma orientação que nós temos junto aí com os órgãos aí de segurança para que a festa ela fique linda no final de tudo. Conversei aqui com o Osiel de Souza e Silva, ele que é gerente executivo do SESC aqui na cidade de Foz do Iguaçu, falando então sobre essa corrida e caminhada que acontece dia 17, sem ser esse domingo, próximo aqui em Foz do Iguaçu. Osiel, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço aos amigos da RCI, muito obrigado. E fica aí o nosso convite para vocês, para estarem na nossa casa. Muito obrigado a todos os ouvintes do programa, da RCI. Para a gente é sempre um privilégio e uma honra estar aqui com vocês.